rádio são Carlos YK657, ondas médias 1450 kHz, e ZYG862, ondas tropicais, 2420 kHz, faixa de 120 metros, 1000 watts de potência. Estúdios e escritórios, 19 de julho de 1801, taxa postal 115-713-1560, São Carlos, São Paulo, Brasil. Pioneira, sempre a primeira. 48 anos de amor. Rádio São Carlos, a emissora do coração.